Boa noite. Então, acho que meu nome tá na lista aí, meu. É, Joe Sujeira? Não. Rodrigo? Não, nem o Rodrigo. Tá. Então eu tô entrando com a mina aqui, demorou? Não. Tá, entendi. Suave, chama o mano aí da casa. E quem aguenta outro gole, nem que role um vole-vole, a mina dá mole. Mas é seu passo, não é que eu sou snob. Olhe, eu quero qualidade, quer mistura pro seu whisky, põe Antártica, não dói. Eu quero aquela que me olha, olha, joga um charme. Reina é quente, passa rente, disparando o alarme. Vem que acompanha na dança, trança as pernas, joga as tranças, Rapunzel. Me aproximo fazendo as contas pro motel. Torcida organizada pra que eu seja um vacilão. Um pouco discreta, só faltou abrir o bandeirão. Mas a fila não anda, empaca, é tanta gata. As mina vem tanta, vaca, manca, chata. Concorrência forte, dá até pena. Gladiadores na arena, jogo de olhares que espanca. Matou a mansa, praça. Completo o meu e o dela com duas vozes de problema. O Loroco, os irmão, vem. Na melhor nego então, vem. Só com meia na cadeira. Sexta-feira não vai cobrar ninguém. O Loroco, os irmão, vem. Na melhor nego então, vem. Lua cheia, os vira. Queria a melhor da festa, dessa fera. Infesta a mente dela com conversa fiada. Eu confio na cevada e na luz meio apagada. Me apresento da maneira mais honesta. Prazer, justo, sem recado, não guarda nada. Puxo no papo, ganho no ato, faço tudo pela primeira. Nem tudo pela segunda, mestre coxa, peito bunda. Corcunda, torta e pesca, volto pra outra com a pergunta. Quer sair daqui? É. Ela quer ir pra pista. Vai lá, eu fico aqui, disfarçado de turista. Faço cara de tédio, encosto é melhor. Se eu for dançar, vão achar que eu não tomei o meu remédio. De longe eu flagro, no estilo engorda pra ficar magro. Alago minhas ideias, já tô até tonto e gago. Sinto que logo menos apago. Cadê a minha linda? Vem vindo com a maquiagem borrada. Vou pra casa com coringa. O Goroco, os irmão, vem. Na melhor nego então, vem. Só com meia na cadeira. Sexta-feira não vai cobrar ninguém. O Goroco, os irmão, vem. Na melhor nego então, vem. Lua cheia, os vira. Com a nave, ou talvez um barro. E pra achar a chave, e pra achar o carro. Mocotá no quase, ela acende um cigarro. Pra mim tá suave, mas tempo pra ser bizarro. Chegando nos cinco letras, olha a treta. Ela abre a gaveta, saca a bíblia e faz careta. Quer marcar o casamento? Causou um piripaque. Essa mina fuma crack, olha o baque. Então tarde de fechar o olho. E eu corro tipo Schumacher. Suor puro conhaque, me escondo no rei do mate. A Pati chama meu nome, quer me pôr na fila da bate. Mas tô pronto pro combate. Virada no giraia, me prendeu no alicate. Lembrei do meu galac. Me soltou na hora que eu joguei o show. Hora da fuga ninja, se beber não dirija. E nem sempre é bom sair acompanhado da boate. Caralho, mano, que fita. Vou pra casa, tia, essa mina é louca. De manhã o desafio é pôr Colgate na escova. Já que cada vez que o cachorro do vizinho late, a minha cabeça é um carrinho de bate-bate. Declarado checkmate, pego a pizza no Magipack. O gordo me ligou, achando que era o saque. Por marcas de unha escarlate na porta da sua picape. A biscate se sentiu num Cadillac. Destaque pro sumiço do sujo tipo Mandrake. O Loroco, os irmão, vem. Na melhor nego então, vem. Só com meia na cadeira. Sexta-feira não vai cobrar ninguém. O Loroco, os irmão, vem. Na melhor nego então, vem. Lua cheia, os vira lata. É só a nada do canil e do aí. Baixei grupo beats, mano. 120 consuma. Essa foi a história, tio. Acontece nas melhores famílias, tá ligado? Isso mesmo, tamo junto. Fui.